E um negão! Não, eu falei, só doideira, hein? Vai fora! Não, você é meu amigo, você é meu amigo, você é meu amigo. Obrigado! Vai no meu colo, caralho! Aí, Matheus. É só doideira, hein? Eu ligou? Não, falei só doideira, hein?